Dinner departure. Departure Israel, Leda, Dan, Fadarex, Sierra Golf Romeo. Dinner, then Sierra Golf Romeo, Cessna 1911. Negativo, negativo. Dael, Delta Alfa, Eco Lima, Dan, Leda, Lima, Eco, Delta Alfa, After, Direct, Serra Golf, Romeo. Salvador, Gol, Norwich, Nova. Salvador, reportante da Juliette. Reportarão da Juliette. Para a Argentina, 1911. Turn right, I then dial Delta Alpha Echo Lima, then Leda, Lima Echo Delta Alpha, then Sierra Golf Romeo Argentina 1911. Alright, report right for setup and push. Call you for personal and setup, Argentina 1911, thank you. Alfa Romeo, muito bom dia, tá 3520, informação Charlie, João Pessoa, pronto para a 4. Gente, aguardo. Juliette, portão 8. Juliette, para o 8. 8, 9, 2. 3520, copia. 3-0, prossiga, Salvador. 3-0, Serra Bravo, Juliette, Pupá, 370, Nível, Pedro Luna, 7, Aerovia. Decola 1-0, curva esquerda, perfeito saída, Cuca, Jamo, Bahia, Maracaju. Acena 5424, controle 1-2-0, décima 8. 370 para João Pessoa autorizado, decolando 1-0, primeira esquerda, Puca, Jão, Maracaju, Abras do Lula, 1-7. 5-4-2-4 transponde e o controle Salvador após 208, TAN 3-5-2-0, está pronto para puxar acionamento no medo. Sim, 3-5-2-0, mantém a posição e agora para iniciar o puxo. Na escuta, obrigado. Gol 1-1-7-3, copy. Copy, gol 1-1-7-3. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêsulo 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, decola 1-0 após a decolagem em curva direita. Perfil de saída da EL, Lida Motiva, acionado 5432, 120, decimal 8, frequência de controle. 360 aprovado, nota Pêsulo 1-0 Taubaté, decolada 1-0, curva direita, perfil. Da Elia da Mótima, 5432 em transponder, controle 208. Correto, vamos no 73, chama pronto. Santa 3520 autorizado no 62, inicial push, chama o ataque. Tá livre, chamará para o ataque, Dorsa 3520, pronto para o táxi, 1-2 a bordo, 12-15, Matheus. Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste na 0, 1-0, na 0, 3520. Ajustando no 0-0, Pátio Índia, estou ponto de espera com a 2895, bom final de semana. Torre Salvador, muito bom dia, tá? 3520, ponto espera, dá no zero, pronto. 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 350 graus, 039. Livre alinhar e decolar no zero, tá? 3520. Decolou 29, 1208 controle, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Cruz Salvador, bom dia, tá 3520, passando 2100 metros. 3520, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída PUC. 370, saída PUC, tá 3520. Paulo, voo 1973. Prossiga. Puxa, pega o acionamento, portal 10. Autorizado, chama táxi. Vai. Salvador 3520, pode voar na Caju? 3520, solicite diretamente ao centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. Chama Recife então, bom final de semana, 3520. Meia dessa via chega da Mari para nível de 050, que é negar na 090. Então, a 386 está autorizado direto, serve o 366 para a RNAV e desça até 4 mil pés, que é negar na 020. Afirmativo, tá? 3896, vou encerrar 366, 4 mil pés. Um 173 para o táxi, com 176 a bordo, 415 ao terno da lente. Voo 973, táxi via Fight Wind, ponto de espera 18.95, ajuste na 0. 1-0. Fátio Índia, ponto de espera 118951-0-0. Voo 1173. Ground was 1911. Which one is set up? So, do you reflect that for take? Oh, second, 1911. noite, voo 1-1, bom dia, voo 1173, pode esperar a sua. Voo 1173, bom dia, autorizado. A linha em decolar, pista 10, vento 350 graus com 039. A linha decola 10, voo 1173. No 73, decolou as 40, 208, controle, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, voo 1973, decola da EL, passa 1400 para aí. 1973, voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, voo 1973. Obrigado, Leda. Leda. Ground 1911, we are ready to taxi. Engine 1911, approach the taxi, thank you for holding point, runway 10 via main April. In taxi India, holding point, contact Pavel, 119, correction, 118.95, QNH 1010. Okay, taxi, Rafael, runway 10 by April, India. 100 points. Contra Salvador Gol 973, é possível a Mótima? Aguarde. Parado Tower, leaving Argentina 1911, approaching Holy Point, runway 10. Argentina 1911, clear line up and take off runway 10 with 010 degrees, 02 knots. Line up and take off runway 10, Argentina 1911, thank you. Paulo, bom dia, Gol 561 para autorização, 360 Galeão. Bom dia, Gol 561, Galeão autorizado, nível 360, decolagem na 0 após a decolagem, curva direita. Perfil de saída da El, Lida após Lida, voo de CT Irume, Super November 857, conforme rota. Aciona 43. Corrige 5443, controle 120, decimal 8. Gol 1561, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita. Subida da El, Leda e Irume. Após o Super November 857, 5443, 208. Está pronto, puxa isso não. Gente, aportará. Fez até 1,6, complete aproximação, chame torno no 8, decimal 9,5. Departure, good evening, Argentina 1911. Crossing 1,800 feet after flight level 360, flying direct, dial position. Contact Salto Departure, 1,0,8, Argentina 1911. 1,0, Argentina 1911. Departure, good evening, Argentina 19011, crossing 2,500 feet after flight level 360, flying direct dive position. Argentina 19011, read the contact and departure. Flight set level 360, clear to fly direct to Leda position. Up to flight level 360 and fly direct Leda position, Argentina 19011. No meia, QNH 1010, autorizado pouso 10, vento variável 2 nós. CNH remoto, atrasado para meia. Salvador, é o gol, a editoria que foi. 2816, o solo lá, o 51, libera a direita. 121, decimal 9, salvo. Confirma? Boa noite, 51, não pude pensar na minha posição 7. Autorizado, boa noite, 51, me chama 7. Cuidado para o táxi, vou no 561. Alfa 3816, mantenha a posição. Alfa 3816, mantenha a posição. Alfa Pakistan 1911, contact City Center, 125-1, if unable, 128-35. Gente, Gol 1561, via parte 20, ponto de espera 189. 75-14, ajuste na 0 na 0. Aguardo. Está 3896, após o Boeing da Gol, autorizado Juliette, portão 10. Autorizado olhar em decolar 1-0, vento 0 no 0 grau e 2 nós. 5811, posição 8, autorização para Porto Alegre. Delta. 189, autorizado para Alegre, nível 340. Decola no zero após a decolagem em curva direita. Perfil de saída, arbor 1, Elefa. Após Elefa, DCT nítico, intercepta pelo voo 21, após de acordo com a roda do plano de voo. 5446, 120, decimal 8. 0 Delta, CPO. Para Porto Alegre, decola no zero, primeira curva direita, saída arbor 1. Elefa, direto nítico, abertura 21, conforme a rota. 5446, transponder 1208, controle, gol 81. Despejamento correto, gol 1891, chama pronto. Agora o CPO não pode voar, Leda. Autorizado. Quando Leda está presente, CPO, obrigado. Do Finger de número 9 para o PAC 3, posição 3 Lima. Golf X-Way, X-Way. Ok, autorizado, reporta ao término. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray 90. Solicitação de reboque da posição 1-3 do Pátio 1 com gate 09. Aguardo. Uno 561, no chame o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, na alterna no 26 decimal 35. Faz 5 horas, 235, ano 561, bom dia. Solo Salvador, voo 8111 para puro entrenamento. Autorizado, chama o táxi. Porta táxi, voo 8111. Solo Salvador, bom dia. É, Alfa Victor Quebec. Prossiga. Pedir autorização, Solo, para rebocar a aeronave da posição 1 Lima até a posição 11 do pátio principal. Sim, te aguardo. Milton que chamou pro reboque. É o Mike, 3 November, posição 1-3 da remota do Pátio 1, no Base 09. Tá na remota e quer ir pra posição 9, é isso? Afirmativo. Autonomia? 6 horas e 10, 83 a bordo, 1819. Gente, via parte índia, quanto se espera 1-9-95, ajuste na 0, 1-0. Autorizado de taxa via pátio, índia, quanto se espera da 1-0, 1-9-5, 1-8-1-1. Como é que foi em novembro autorizado? Iniciar aí, agora que a bota está finalizando. Ciente, informar aí, obrigado. Victor Quebec, confirma a posição no Pátio 3. Posição 1 Lima. Reporta na saída do pátio para ingresso no pátio principal. Alfa Victor Quebec, autorizado iniciar no Pátio 3. Tá ok, obrigado. Reporta a entrada no pátio principal. O X-ray formando o término do reboque. Sim.